Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Irá ouvir alguns sons de fundo, são alheios à Antena Web. Enfim, é o habitual, já sabem. Quando em vez, lá temos aqui uns acompanhamentos musicais, entre aspas, connosco. Ora bem, vamos hoje, nesta emissão do nosso Nota 7, falar de canção portuguesa, mais precisamente do fado, porque o fado é sem dúvida o maior nome de... o maior ícone da música portuguesa. E então hoje vamos falar de fado, mas fado lá está, só poderia ser um instrumental, que é precisamente um fado instrumental, ou melhor, de música instrumental, que o programa incide, é sobre música instrumental. Então hoje vamos trazer aqui alguns nomes de guitarristas que se lançaram no mundo da música instrumental e muito bem sucedidos, a solo, portanto, e muito bem sucedidos. Infelizmente, algumas destas músicas não têm nome, aliás, na sua maioria, não sei ainda não, 50-50, não têm nome dos seus intérpretes, e lamentamos imenso que assim seja, mas é que nem nos CDs originais chegam a vir os intérpretes de alguns dos fados que aqui vão passar. Infelizmente, essa informação até no original foi ocultada. Enfim, é a vida de um guitarrista. Mas vamos à música, porque é isso que interessa. Abrimos com dois temas esta emissão do Nota 7, emissão para 23 de outubro de 2010. Vamos iniciar com dois temas, dizia eu, populares e bem conhecidos de todos nós. Lisboa, Menina e Moça e Uma Casa... Aliás, Uma Casa Portuguesa não. Lisboa, Menina e Moça e Nem às Paredes Confesso dispensam apresentações aos nossos estimados ouvintes. São dois temas tradicionalmente cantados, conhecidos e reinterpretados uma infindade de vezes. É sobretudo o segundo, que até tem interpretações brasileiras, portuguesas, espanholas, enfim. Mas o que falamos agora é de uma versão em fado. E é então com estas duas músicas que vamos abrir mais uma edição do Nota 7. Edição do Nota 7 abre então com estes dois temas. Vamos à música. Lisboa, Menina e Moça e Nem às Paredes Confesso. Thank you. agora Variações em Lá Maior, guitarrada trazida por Jaime Santos. É um fadista que, aliás, um guitarrista que há muito anda neste mundo da música e que ainda nos traz estas Variações em Lá Maior. Thank you. agora com o Vira de Frielas, uma interpretação a dois. É verdade, Ricardo Rocha e Paquito, eles que nos trazem então este som das suas belas guitarras, com um tema que, quanto mais não seja aqui do pessoal da rádio, até é bem conhecido. Serve de fundo musical ao reclame do Catedral do Fado e de acompanhamento à Joana Santos nos programas do Diga Lá ao Senhor Fado. Nem sempre, mas às vezes. O Vira de Frielas, de Ricardo Rocha e Paquito. Na edição de hoje, um guitarrista tem nome, digamos assim. Ora, mas no caso de Carlos Paredes, outra solução não haveria, porque este era um artista de renome internacional. Carlos Paredes foi guitarrista e muito tempo a solo durante quase toda a sua carreira. Ora, ele dedicou-se ainda a um género musical mais difícil, ou melhor, com o mercado mais escasso, o Fado de Coimbra. Pois é, vamos escutar o grande guitarrista Carlos Paredes com variações em Ré menor. Já que ouvimos o Lá maior, vamos agora ouvir variações em Ré menor, à guitarra, com Carlos Paredes. chegamos ao final da nossa emissão. Mais uma vez, lamento o facto de não ter sido sempre possível dizer-lhe o nome dos intérpretes. Mas, por vezes, até a mim, essa informação não está acessível. Como, aliás, é o caso do último tema. Que a única coisa que lhe podemos dizer é que dá pelo nome de Bom Dia Ribatejana. Também lhe posso dizer que é um fado antigo e que foi extraído de um remasterizado vinil. Mas não tenho para lhe dizer. Pelo menos sobre o artista. Porque sobre o programa Nota 7, tenho a dizer-lhe que amanhã o género musical será outro, mas eu, ou melhor, o locutor será o mesmo. Carlos Bonaparte. Eu mesmo estarei aqui amanhã, às 12h30, para lhe fazer companhia em mais um Nota 7. Fique bem, tenha a continuação de uma boa tarde e já a seguir, Top 40 Brasil, para lhe fazer companhia até às 4h30 da tarde. Foi um prazer estar consigo. Até amanhã.